dinheiro, sai de bagulho, tem que ser assim. Sai de bagulho, sai de bagulho, sai de bagulho, sai de bagulho, sai de bagulho, sai de bagulho, sai de bagulho. Sun down to sun up, on my face, stacking money bigger, gotta get it all, never slip through my fingers.